andrecdesmoral.com.br. DJ Tadinho Mix no beat. É a tropa, é a tropa, é a tropa do velho. A tropa tá solta, tá louca na pista, atrás das novinhas. Levei ela pro quarto, eu tiro a camisa, ela tira a calcinha. Levei ela pro quarto, eu tiro a camisa, ela tira a calcinha. Foi vapu, vapu das novinhas, vapu, vapu das novinhas. Me impressionei com a cor da sua calcinha. Vapu, vapu das novinhas, vapu, vapu das novinhas. Me impressionei com a lingerie dessa menina. Alô, CMMR. Ela tava sem calcinha e me deixou esticado. Peguei meu skunk e chamei ela pro quarto. Foi só vapu, vapu, foi só vapu, vapu. Quando terminou ela me chamou de brabo. Alô, burguês. Só passei a linguinha, ela ficou molhadinha. Gêmeo meu vulgo piranha enquanto eu tiro sua calcinha. É vapu, vapu na novinha, vapu, vapu na novinha. Gêmeo meu vulgo piranha enquanto eu tiro sua calcinha. É vapu, é vapu, é vapu na novinha. Alô Escobar. O comentário das novinhas é que o Escobar é fodão. Botei dentro do Fox, liguei meu paredão. É vapu, vapu na novinha, é vapu, vapu na novinha. Botei ela de lado e meti minha linguinha. É vapu, vapu na novinha, é vapu, vapu na novinha. É o Escopa, o mafioso dos paredão. DJ Tantinho Mix no beat. Um salve pra todos os paredões. Se querer hit, arrasta pra cima. Esquece.